Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Na quinta-feira em que estamos a emitir originalmente, portanto, dia 2 de abril, assinala-se o Dia Internacional do Livro Infantil. Como tal, não poderíamos deixar passar a data em claro, não é assim? António, como é que vai ser a edição desta semana? Boa noite, assim é de facto. Hoje que se comemora o Dia Internacional do Livro Infantil, temos uns convidados especiais, os representantes da Associação Timbra, uma associação cultural sediada em Braga, que desenvolve toda uma atividade pedagógica e criativa à volta do universo infantil, principalmente este, e do juvenil. Também o panorama literário desta semana. Também é uma escolha muito particular de livros com rumo à volta de alguns títulos da literatura infantil. Também temos a narração de uma história feita pela Madalena dos Timbra, Pedro e o Lobo, uma edição Planeta Tangerina. Boa noite, boas leituras, principalmente para os nossos pequenos ouvintes. O Timbra Grupo de Teatro Infantil de Braga nasce em 1991 como resultado de um curso de iniciação teatral promovido pelo Inatel. Tem como objetivos promover e sensibilizar os jovens para as várias linguagens culturais e artísticas, com o âmbito predominante para o teatro infantil e juvenil. Em junho de 93, estreia a primeira peça, Os Meninos e os Palhaços, uma adaptação do guião de Fausto Quintas, e concorre ao Festival da Primavera organizado pela Artam. Desde então têm sido vários os espetáculos apresentados um pouco por todo o país. A sua atividade estende-se também à organização de semanas culturais e à criação de espaços de formação, como oficinas de teatro, workshops e cursos de iniciação ao teatro. Boa noite, Boa prazer noite, de ter-vos António. cá. E esta conversa decorre exatamente e a propósito, no dia de hoje, se comemorar o Dia Internacional do Livro Infantil. A razão colhe exatamente disto que eu estou a dizer, mas o motivo maior é, e aquilo penso pelo vosso historial, que tive a oportunidade e a possibilidade de ler, que uma das áreas fundamentais, provavelmente nucleares ao vosso desempenho e à vossa performance artística, é exatamente o universo infantil e juvenil. Uma pequena história do que foi isto, o que vos animou para fundar o Timbra, o que esteve subjacente e aquilo que, no fundo, é o resultado e a resultante desta vossa atividade criativa. Sim, boa noite, António, e boa noite também aos ouvintes da Rádio Universitária. Eu começo por dizer então que o Timbra nasceu de um curso de teatro infantil que foram ministrados no Inatel. No final de um dos cursos, os jovens atores, os pequeninos que frequentaram o curso, ficaram com muita pena de terminar por ali, até porque tínhamos pegado num textinho, e trabalhámos um bocadinho de um texto, e depois do curso ficaram com vontade de fazer o texto todo e de fazer montar um espetáculo. Pronto, então eu disponibilizei-me e continuámos então o trabalho de encenação, de improvisação, de interpretação, e resultou num grupo. Começámos a pensar então, ai, mas agora temos que dar o um nome ao grupo, e achámos o nome Timbra interessante. As três letras primeiras, T e N, significa Teatro Infantil, um pontinho e depois o Bra de Braga. Ai, é que todos. Isto foi até a sugestão de um dos miúdos e nós gostamos muito, achámos a ideia muito interessante e ficou. Pronto, entretanto o grupo, isto já lá vão 17 anos. Entretanto o grupo foi trabalhando, foi fazendo pequenas representações, a Câmara de Braga também foi-nos convidando, e o Inatel, que nos acolheu muito bem, aliás é o nosso pai, o nosso padrinho de alguma maneira. Começou a convidar-nos e nós achamos que devíamos fazer um trabalho de continuidade. Estávamos com vontade de dar continuidade ao trabalho. E pronto, enquanto grupo de teatro infantil, tem 17 anos, ao fim de uns aninhos, 4 anos, achamos que devíamos converter o grupo numa associação cultural. E daí termos, dizemos, nós temos de 13 anos como associação cultural. Pronto, nunca paramos, basicamente, com altos e baixos, mas o facto é que o Timbra foi sempre desenvolvendo projetos alguns mais ambiciosos, inclusive até projetos internacionais. Fomos aderindo e fomos procurando também nós alguns concursos, algumas propostas um bocadinho mais, digamos, motivadoras, não é? Para prestarmos melhor desempenho. Até que há coisa de há 4 anos para cá. Achamos que só o teatro, trabalhar só na área do teatro era pouco para responder às solicitações que tínhamos e também às nossas ambições dentro da área artística. Mas antes de avançar, há aqui uma questão que eu penso que é importante, que é aquele espaço que decorre entre 1991, sim, que é o início da vossa atividade, exatamente, e 6 de fevereiro de 1996, que é a constituição da nossa Associação Cultural. Da Associação. Portanto, para um diletante, para um amador destas coisas, para uma pessoa que eventualmente possa ficar naquela posição de intérprete de tirar ilações deste tipo de datas e de barreiras e de balizas que são importantes. Estes 5 anos foi o tempo que vocês julgaram necessário e importante para fazer um balanço da atividade, vale a pena, não vale a pena? Ou este percurso já deu para entender, e estes 5 anos, que de facto o Timbra era um projeto viável? De qualquer das formas, havia e houve na altura a necessidade de, vamos lá, oficializar o Timbra como uma realidade, com um espaço, com estatutos, com normas, com toda uma série de elementos e ferramentas que são importantes para quem, eventualmente, é o vosso público, percebe que está a lidar com gente séria. Bom, realmente aconteceu... Então, para contar um bocadinho da história, é assim, quando o Timbra nasceu a minha filha também. Eu estava gravidona da minha filha mais nova. E já tinha uma mais velha, portanto, comecei a lidar também com a dificuldade de criar os filhos e criar este filho que eu pari também na mesma altura. Mas a verdade é que do grupo inicial, do tal que emerge do tal curso de teatro, tínhamos algumas jovens universitárias. Uma delas é Verónica Costa, uma jovem, cuja é mamã também, muito ligada ao teatro, uma grande amante do teatro, e que na altura estava a fazer a licenciatura em Sociologia das Organizações. Como eu não tive capacidade de aguentar o Timbra e toda a dinâmica do grupo de teatro, que era só um grupo ainda, e criar as minhas filhas, nomeadamente a bebê, pedi à Verónica se ela não se importava de tomar conta, ela, da associação, do grupo, do grupo ainda, para eu me dedicar um pouquinho mais às minhas filhas. A Verónica, como tem formação na Sociologia das Organizações, achou bem transformar o grupo numa associação, que lucraríamos, porque poderíamos concorrer, claro, ao PAGE, poderíamos ter benefícios institucionais, nomeadamente da Câmara, do IPJ, do Inatel, e enquanto grupo informal não podíamos concorrer, claro, a nada. Claro, pronto. Claro. Bom, isso realmente foi um grande salto qualitativo que nos permitiu começar a estruturar-nos enquanto grupo. Mas a verdade é que nós nunca tivemos... temos tido muita simpatia e muito apoio, algum apoio empático da parte até da Câmara, do Inatel, mas assim, reconhecermos e validarem-nos como uma associação uma associação fazedora de cultura, que neste momento tem a projeção que tem, o âmbito que tem e que trabalha nestas valências todas, foi preciso muito tempo porque sempre lutámos com falta de espaço, nunca tivemos uma casa própria, nunca tivemos apoios, nomeadamente como é que se diz, contributos da parte de empresas, patrocínios, sim, digamos, aquilo é isso que eu que queria se dizer. Chama, mecenato. O mecenato. A própria Câmara também nunca nos deu dinheiro propriamente, colabora connosco claro. Muito e sim, estamos sim, muito sim, gratos digamos, a esta parceria cultural que temos com a Câmara, mas a verdade é que temos que trabalhar muito e lutar muito para manter esta associação de pé, desde sempre, mantê-la de pé só com o trabalho do voluntariado que nós fazemos. Portanto, porque eu pergunto isto porque, se eu li bem, em 93 e em 94 tiveram um prémio, foi-lhes atribuído um prémio de uma AP ou ARTAM. Exatamente, da Associação da RTA, da Associação de Teatro Amador Regional. Não foi, portanto, a validação do estatuto como organização que impediu o reconhecimento público de um trabalho qualitativo e criativo. Exatamente. Que o Timbra é que toda a gente reconhece que nós que procuramos trabalhar com muita seriedade e com muita qualidade dentro daquilo que são as nossas competências dentro deste âmbito. Mas a verdade é que não passa disso. Os próprios prémios são prémios simbólicos, claro, não é? Claro, concorremos claro, a festivais, claro. Sempre concorremos, desde sempre, aliás, desde o primeiro ano que concorremos a festivais, e então é-nos reconhecido o mérito de sermos os melhores na luz, no som, na cenografia, na encenação, ou no texto, ou nisto ou naquilo, e pronto, e o prémio é aquele prémio simbólico que nos oferecem. Claro, claro. Mas a verdade é que precisamos mais disso. De qualquer das formas, é o reconhecimento público de um trabalho criativo que desde se tenta sempre, fazer, desde não é? Sempre. E houve um ano que fomos convidados para irmos à França, sim? Integrado nas comemorações da Toulouse, da, não é? Quando fomos a Toulouse, foi no âmbito de um concurso de teatro escolar infantil, ou de jovens escolarizados, digamos, na idade escolar, e que foi o Timbra escolhido por essa organização para representar Portugal. E nesse ano concorreram imensos grupos, e fomos nós realmente os escolhidos. Mas já voltamos a França, no 10 de junho, para as comemorações das comunidades junto das comunidades portuguesas. Foi o Timbra também que foi escolhido. E então, também para falarmos assim no acontecimento que nos orgulha mais recente, a RTP também nos escolheu este ano a nós para celebrar o Dia Mundial do Teatro. É bestial. Ninguém percebe nada, mas não faz mal. O código secreto é o ideal para contar segredos e coisas que dão. Vou falar para quem pestes é bestial. Percebe nada, mas depois não confaz mal. Vou falar para quem fez. É bestial. Ninguém percebe nada, mas depois não confaz mal. Para em pé, é especial. ninguém percebe. Portanto, a cidade de Braga percebe e entende vocês como associação e como organização cultural e criativa naquela seção máxima que é perceber e entender um texto e depois dar esse texto a entender, exatamente. Reformulá-lo, recriá-lo. Uhum. Percebem que do outro lado o público, aquele emissor que é, vamos lá, o depositário maior de toda a vossa atividade, uhum. não é? No fundo, vocês reconhecem que esse receptor entende e percebe a vossa muito mensagem? Muito bem, António. Nós, da parte do público e da parte da comunidade que nos envolve, da comunidade mais atenta às uhum. dinâmicas culturais, temos tido muito carinho, muita aceitação e até um reconhecimento e, de alguma forma, a validação de todo este empenho e deste excelente desempenho, posso dizê-lo, que temos tido nesta área. Agora, a verdade é que, à medida que fomos caminhando nos últimos anos, mais nos últimos anos, fomos percebendo que as crianças vão crescendo. Portanto, eles começam connosco pequeninos, começavam e começaram naquela altura connosco pequeninos. Depois vão crescendo e vão ficando. E vão ficando até entrar na universidade e até se formarem. E depois voltam já formados e até já voltam com os filhos. Bom, então já não pode ser só crianças. O Timbra ainda usa a sigla de Timbra, uhum. porque ela para nós é muito grata. E eu já lá iria, mas provavelmente então, irão ficar com ela até... Até sempre. Ela realmente ela é muito grata para nós e Timbra soa bem. É sonoro, é um nome que nós queremos manter. Mas já não podemos ficar só ligados ao trabalho infantil, ao trabalho uhum. com as crianças. Não, porque sem estar a interromper, que era um dos aspectos também que poderão ser eventualmente aqui escapalizados, nem que seja de uma forma breve, vocês também tiveram a percepção que a componente exterior, ou material, ou se quisermos, aquela capacidade de exercitar a componente que é projetar uma peça de teatro, mostrá-la, uhum. também passou por uma atividade vossa que é muito importante, que é o caso, por exemplo, dos workshops, por exemplo. Sim, exatamente. Perceberam que uhum. daí também é, uhum. e a questão é esta, perceberam aí que essa massa, esse tipo de atividade, esse tipo de desempenho, poderá resultar eventualmente na descoberta ou numa visualização maior de algum ator, talento, uma talentos, atriz, exatamente. Algum talento, sim, exatamente, sim. que poderá estar temos. Não, já emergiu do Timbra, e o Timbra, neste momento, orgulha-se de ter já três atores profissionais no teatro e uma no cinema. Uhum. De modo que, agora, feitos na nossa casa. Feitos agora, na nossa casa, não é? O que é um muito orgulho e muito dignificante também. Mas a verdade é que nós precisávamos que o espectador percebesse, que o nosso ouvinte percebesse o seguinte. Quando nós nos fundamos como associação, já mesmo como associação, o nosso objetivo era fazer um trabalho de enriquecimento pessoal, social e cultural, não propriamente fazer trabalho de ator. Uhum. Nós, na altura, não tínhamos intenção de ser uma escola de atores. Uhum. Ou mais outra companhia de teatro. Não, não, nada disso. Antes, pelo contrário, a escola não oferece formação artística e, portanto, o Timbra oferecia-se como um espaço de enriquecimento pessoal, social, cultural, para as crianças que o frequentavam e, desse modo, também contribuir para que na escola, ao nível de curricular, os alunos pudessem também levar essa mais-valia, levar essas ferramentas que vinham buscar ao Timbra. Que provocassem um desempenho melhor enquanto aluno e enquanto pessoa. Portanto, para o sucesso escolar, mas também para o sucesso pessoal uhum. e o sucesso educativo dos jovens. E esse foi sempre o nosso objetivo durante muitos anos. Mas a verdade é que à medida que eles vão crescendo, eles vão exigindo mais. Uhum. E então já não se satisfaziam só com os jogos e com os exercícios e com as dinâmicas decorrente de cada oficina, uhum. porque já queriam palco, já começam a ter vontade de ir à tábua, de pisar palco, de trabalhar. Uhum. Já eles próprios já exigem a si mesmos também um maior desempenho e dar um salto qualitativo. Então aí é que começa a aparecer a necessidade de fazermos workshops de formação nas várias áreas, uhum. na área da interpretação, na área da voz, na área da cenografia, da luz, de todas, digamos, uhum. as linguagens artísticas que se falam em palco, uhum. e avançar para textos e para representações. E, portanto, nós não forçamos nada. Quando os meninos sentem que ao fim de 2-3 anos já têm vontade de montar um texto e de fazer um trabalho já de interpretação teatral, Então, sim, nós pegamos neles e montamos. E isso não tem idade. Porque tanto pode estar um aluno, um jovenzinho com 7, 8 anos e já ter um potencial enorme e sentir-se muito à vontade em palco, como podemos ter jovens que só aos 13, 14 anos é que se sentem à vontade para fazer esse desempenho, não é? E portanto estamos muito atentos a isso. Eu agora vou fazer um bocadinho o papel do advogado do diabo, mas é sempre com ótimas intenções, não é? Vamos dar de barato que o diabo, volta e meia, também tem boas intenções. Tem boas intenções. E, portanto, cá vai uma. Percebem, eu percebo esse entusiasmo todo, conheço relativamente a vossa atividade, que desempenham em alguns sítios da cidade, mas esse tipo de entusiasmo dá-lhes, provavelmente provoca-lhes a sensação de algum esvaziamento. Há um contínuo dessa vossa atividade artística e dramática e de recriação do universo sensível de todos os indivíduos. Para dizer o quê? Nunca tiveram momentos de desalento, de desânimo. O que estamos aqui a fazer, estamos aqui, passa a expressão, a desperdiçar talento, a deitar pérolas quase ao inominável. Este tipo de sensação e de frustração e desilusão, eventualmente, nunca vos aconteceu no vosso desempenho? Sim. Digamos que ultimamente já aconteceu em tempos passados. Ao longo destes 13 anos já tivemos momentos muito baixos e momentos, pronto, de maior motivação e de maior satisfação. Nos últimos anos, a motivação e o prazer e a satisfação e digamos, a alma que iniciamos, acho que está cada vez a crescer mais. Isso, sem dúvida alguma, que não temos ainda pior. Também está cá o João, que também faz parte E a Madalena. A Madalena e a Fernanda. Portanto, estão com quatro elementos e quatro traves do timbre. Sim, sim. No fundo, por exemplo, tu, João, nunca percebeste, nunca tiveste nesse teu entusiasmo de pertenceres ao timbre, eventualmente o provocar aquilo que em português corrente se chama a dor do corno, por exemplo? nunca tiveste a possibilidade de interpretar-te na tipo de interpretações ou desabafos ou de algum tipo de distorcer da linguagem, que no fundo era exatamente esse mal-estar que é muito congénito aos portugueses, que é: eu não faço e fico muito chateado que os outros façam, por exemplo? Percebo perfeitamente o que ele está a dizer. Mas eu sinto que essa postura, muitas vezes, do mal-estar... E o agora... capachismo nacional. Sim, exato, que é tipicamente português. Mas eu acho que, e agora fala-se muito na questão da crise, a crise, na etimologia da palavra, quer dizer a mudança, não é? E eu acho que a questão está precisamente aí, e que é nos momentos de maior desânimo e que muitas vezes estamos desapontados... Que temos que ir ao fundo, lá está, da alma, como dizia a Mariazinha, de nós próprios, e fazer regurgitar o melhor que há de nós, não é? E eu acho que, desde que incorporei o timbre e na formação também do grupo, do Contarte, criámos umas sinergias e uma vontade de que, mesmo na própria cidade de Braga, exista essa possibilidade de poder dar a esse emissor e às pessoas que vão usufruir, não é? Como dizia a Mariazinha, somos fazedores de cultura, e o nosso intuito, a nossa vontade e a nossa motivação é essa, é fazer com que isso que está cá dentro e que nos faz animar, não é? E animar os outros, consiga passar, porque eu acho que, como é que costuma dizer, quem corre por gosto não cansa. O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também quen, quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que um quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico como no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o canso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen. O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando um marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba, o ganso. Gostou da dupla e fez também quen, quen, quen, olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que um quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo de desacato, jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen. No fundo, provavelmente é uma interpretação de tipo também sociologia da cultura, passa a expressão, mas o sítio, a cidade, pode-se extrapolar provavelmente para o país, em exagero, mas de qualquer das formas, a região, no âmbito da cultura, né, nessa vivência que é a realidade cultural, é apática por natureza, é vícios que estão com esta canga já com centenas de anos, passa a expressão, e é difícil cortar com este marasmo, com esta apatia e com alguma buçalidade do consumo que por vezes é uma oferta quase do cotidiano que tem um impacto enorme e é capaz de arrastar multidões. E projetos que têm uma viabilidade cultural, porque são resultante de uma sensibilidade apurada, por vezes há indiferença perante esse tipo de projetos. Do meu ponto de vista, António, como é o nosso, do meu ponto de vista, o maior problema está no projeto educativo. Portugal, durante muitos anos, aliou-se e pôs de lado, pôs na prateleira, não ligou nenhuma importância à formação cultural, artística dos nossos jovens. E por isso é que as gerações que foram feitas e que passaram pelas escolas nos últimos anos não têm nem sensibilidade, nem cultura, nem tradição, de nada. E isto, cada terra é o rosto de quem a gere. Claro. Se as pessoas não têm formação cultural, também não investem na cultura. Se as pessoas não sentem essa necessidade, quem tem poder de decisão diz que também não vale a pena apostar. E, portanto, entra-se aqui num ciclo vicioso. Vicioso. Felizmente, o ano passado, ou há dois anos, começaram a pensar que este vazio, esta sociedade que temos, tem que mudar. Mas se eu estou bem lembrado, a Mariazinha tocou aí num assunto que, ou pelo menos ao leve num tópico que é numa possibilidade de reflexão para a nossa conversa, que é, apesar de insistir junto das escolas, apesar de ter batido à porta de alguns agentes educativos e culturais da região, o caso concreto, e passe que não é publicidade nenhuma, à vossa oferta agora para as férias da Páscoa, o eco que provocaram, há um alhear destas entidades. As pessoas não têm, as pessoas não estão habituadas a estas ofertas. Quer dizer, vocês têm a percepção disso? Temos a percepção clara disso. Os pais, para deixarem os filhos e para terem os filhos ocupados, têm que ser, eles vão procurar os ATS, os chamados ATL, não é? Porque era aí que deixavam os filhos. Só com a ATL, António, é um aviário, conceito, né? Que é preciso. É um exatamente. É preciso desmontá-lo. O ATL não é um centro cultural, não é um centro de cultura, não é um espaço de desenvolvimento de competências durante as férias. Mas não é competências como na escola, quer dizer, não é nada de formal. É algo que ele faz e que terá de fazer com prazer, com satisfação, embora aprendendo, brincando, aprendendo, fazendo. Faz apelo ao imaginário, ao imaginário, e à criatividade. Exatamente, exatamente aquelas competências que muitas vezes a escola não tem tempo, não tem oportunidade, não tem espaço para desenvolver, porque não faz parte do currículo, exatamente. Com grande pena nossa, porque não faz parte do currículo. E, portanto, como não faz, fica de lado. Fica de lado. Então, e depois não há o entusiasmo nem o acolhimento positivo a uma proposta. Pois, porque não há cultura, não há tradição. Agora, nós queremos fazer tradição, como disse há bocado e repito, nós queremos ser fazedores de cultura nesta terra. Porque temos condições para isso, porque há espaço e porque o Timbra se está a estruturar em 4, 5, já vamos com 8 valências neste momento, todas dentro das linguagens artísticas, para responder às necessidades, quer das crianças, quer dos adultos. E essas valências como já disse há bocado, a expressão dramática com atividade de enriquecimento curricular. Temos as oficinas, que trabalhamos com 4 níveis, desde os 6 anos até aos universitários. Temos formação que até agora foi não formal, mas que a partir de muito, muito brevemente teremos formação formal, porque nos candidatamos a um curso profissional na área da animação sociocultural. Trabalhamos com o Contarte, temos esta valência importante que o António conhece muito bem. Temos os espetáculos, que é que seria uma fonte de receita, e que convém divulgar também que trabalhamos com espetáculos para crianças, para adultos, para juntas de freguesia, para as instituições, até as próprias empresas, se porventura alguém nos estiver a ouvir sim. que nos quiser convidar-nos a fazer protocolos de parceria cultural connosco, cedem-nos algo que tenham para ceder ou pagam eventualmente um valor a acordar, que nunca será muito, e nós levamos o espetáculo no Natal, numa festa de aniversário da própria empresa, festas dos filhotes, pronto, qualquer atividade, porque nós trabalhamos muito em áreas, já conseguimos responder de uma forma mais ou menos adequada a estas solicitações. E João, se não for pedir-te também demasiado, os nossos ouvintes desejarem contatar-vos, para onde, como e de que forma é que poderão fazê-lo, se não te importas. Onde é que é o vosso sítio, ao fim e ao cabo, onde é a vossa casa? Nós temos, olha, ainda temos um site do Timbra, que é o timbra@clicks.pt. É esse o nosso mail, não é? Temos um e-mail. Depois temos o contacto telefónico do Timbra, que é o 919-669-658. Portanto, para qualquer... Claro. Mas a partir do site, tem lá os contactos. E seria muito, muito interessante, desculpa João interromper-te, que eu vou-te já dar a palavra, mas seria muito interessante que os nossos ouvintes fossem à nossa página, consultassem a nossa página. Tem lá todo o nosso historial, tudo o que fazemos. Conheço-a bem. Desculpa, João. É uma agradável surpresa e convido e desafio a passarem por lá e irão ver que se calhar ficarão entusiastas também da causa. É, da nossa associação. Exatamente. A conversa está-se a aproximar do final. E o vosso futuro? O que irá ser a vossa vida? O que é que vos anima? Os desejos e os anseios e, no fundo, os vossos sonhos? Aquilo que dá a gasolina ao vosso motor criativo? Exatamente. Eu diria que, em relação à valência das AECs, que é as atividades de enriquecimento curricular, uma das coisas, porque somos os três portanto, professores, uma das coisas que me anima é pensar que o facto de estarmos a fazer este trabalho nas escolas, não é, com as crianças, e fazer mudar o estigma e a ideia de que a arte e a criação e que a cultura é essencial na formação de uma criança. E dos povos, de toda a gente, não é? É intemporal, não é? Isso é o cimento que nos torna... E, portanto, isso é uma das coisas que me... Porque às vezes eu deparo-me e estou numa aula e, por exemplo, dou-te um caso muito prático. Agora, antes de terminar o período, estivemos a trabalhar com fantoches. E ver a alegria das crianças com um saco, fizemos com sacos de pão e colámos umas coisas e fizemos uns fantoches muito engraçados e eles... A capacidade de imaginação que eles depois projetam nesse momento, não é? De manipular e do brincar e de interagir com o outro colega. Quer dizer, isso são momentos muito mágicos, percebes? E acho que é fundamental olhar para as coisas simples, percebes? Coisas que já ainda um bocado estávamos a falar lá fora, do próprio manipular um livro, o saborear, o folhear, o ver as imagens, coisas muito simples são realmente, se calhar, um mote para isso mesmo, para que as pessoas deixem-se de ficar alienadas com esta questão de que estávamos há um bocado a falar de consumismo e de coisas, deixar de olhar para o exterior e alimentarem-se, não é? Alimentarem-se com livros, alimentarem-se com obras, brincadeiras, brincadeiras com tudo isso. Mariazinha, então, para terminar. Então, é assim, nós, o nosso grande desejo era transformarmos-nos numa escola onde todas estas linguagens tenham espaço, portanto, uma grande casa comunitária, mas comunitária do ponto de vista cultural, onde todos os projetos tivessem lugar, todos os projetos artísticos possam ser desenvolvidos, e para isso então precisávamos de um espaço. Achamos que temos, que o nosso projeto é um projeto credível, é um projeto muito, que está a ficar bem estruturado, que tem gente muito interessante a assegurar esta estrutura, não é? Desde já estes quatro colaboradores, uhum, e muitos outros que temos também a aproximarem-se de nós e a trabalhar connosco. Precisávamos é que o poder político nos reconhecesse como uma entidade útil do desenvolvimento dos cidadãos desta comunidade. Uhum. Deixámos então este sonho, esta utopia, ver até que ponto é que se pode tornar realidade. A escola da dança foi possível tornar-se realidade no mercado cultural do Carandá. Está-se a construir agora a escola da música, o que eu acho muito interessante. Falta lá a escola do teatro. E, portanto, este apelo, esta utopia, este sonho em voz alta que deixo aqui, que talvez, quem sabe, o Sr. Presidente da Câmara nos ouça e nos reconheça e valide como uma instituição fazedora de cultura. Saiba, todo mundo foi neném. Einstein, Freud e Platão também. Hitler, Bush e Saddam Hussein. Quem tem grana e quem não tem. Saiba, todo mundo teve infância. Maomé já foi criança. Arquimedes, Buda, Galileu. E também você e eu. Saiba, todo mundo teve medo. Mesmo que seja segredo. Nietzsche, Simone de Beauvoir, Fernandinho, Beira-Mar. Saiba, todo mundo vai morrer. Presidente, general ou rei. Anglo-saxão, muçulmano. Todo e qualquer ser humano. Saiba, todo mundo teve pai. Quem já foi, quem ainda vai. Lao Tse, Moisés, Ramsés, Pelé, Gandhi, Mike Tyson, Salomé. Saiba, todo mundo teve mãe. Índios, africanos e alemães. Deram Che Guevara, Pinochet. E também eu e você. Eu e você. Eu e você. Altura agora para o panorama. Como anunciado no início desta emissão, hoje um panorama temático dedicado exclusivamente à literatura infantil. Começamos pelo Leão e o Coelho Saltitão, de Onjaki. Ilustrações a cargo de Raquel Caiano. A edição é Seda Caminho. Onjaki nasceu em Luanda em 1977. É um conhecido prosador, às vezes aventura-se pela poesia e caminha também pela literatura infantil, como nesta história. foi co-realizador do filme sobre Luanda, Oxalá Cresçam Pitangas, de 2006. Está traduzido em francês, espanhol, alemão, inglês e chinês. Recebeu o Grinzane for Africa 2008 pelo conjunto da sua obra. É membro da União de Escritores Angolanos. O Coelho explicou ao Leão que era uma boa ideia prepararem um lugar apertado, com paus altos, como se fosse um pequeno quintal, onde ele, o Coelho, faria o enterro do seu cão. Depois convidariam todos os animais da Floresta Grande para virem ao funeral. Mas tu não tens um cão, interrompeu o Leão muito espantado. Não, claro que não. Então como é que o vais enterrar? Não entendes, meu velho. O cão és tu, sorriu o Coelho saltitão. Então eu não sou o leão? O rei da floresta coçou a testa. Deixa-me terminar, meu velho, a ver se entendes o plano. Eu digo que tinha um cão e que o meu cão morreu de fome. Convido-os para um enterro daqueles que nós fazemos aqui na nossa floresta com muita bebida. Tu ficas quieto, como se fosse o cão morto. Quando todos estiverem bêbados e adormecerem, finalmente teremos uma bela refeição e ainda vai sobrar carne para muitos meses. Mas tu comes carne? Perguntou o leão. Ando um pouco cansado de cenouras, explicou o coelho. O jovem escritor recria uma história do rico imaginário angolano. Aqui temos como amigos, e por incrível que pareça, o leão, o rei da selva, e um coelho, pequeno, frágil, sagaz e esperto como tudo. A floresta, onde eles habitam, está seca e esturricada pelo calor abrasador. Não há água nos rios, o que afasta todos os animais. Mas como o leão é um grande e excelente caçador, sente falta das suas presas e, o que é pior, anda cheio de fome. Está desesperado. Bom. Chama o coelho, só que este percebe logo a tramóia que o rei da selva está a preparar. Com as maiores cautelas, pergunta-lhe. O que queres, majestoso rei? Vai o leão. Estou cheio de fome, preciso de comer e apetece-me carne, muita carne e ainda por cima fresca. Aí o coelho pede-lhe calma e que se afaste dele enquanto pensa e, esperto como é, o coelho vai encontrar uma solução para o problema. O leão tem que se transformar, pelo menos tem que parecer, num cão morto, o grande amigo do coelho, que, desesperado de dor, chama os outros animais para o grande funeral. Pequenos leitores, pais e educadores, esta história admirável, com desenhos de criatividade e expressividade imensas, é de leitura obrigatória. Mas o leão e o coelho saltitão de Onjaki encantam os pequenos leitores, mostrando-lhes como a inteligência é o valor mais alto da vida. É absolutamente obrigatória. Mais um título de literatura infantil, O Cão Triangular, de Evelina Oliveira e Maria Leonor Barbosa Soares. Ilustrações a cargo de Evelina Oliveira, edição Campo das Letras. Evelina Oliveira nasceu em Abrantes. Frequentou o curso de desenho na ESAP, o curso de História da Arte no Museu Soares dos Reis e o curso de Litografia da Árvore. Ilustrou vários livros infantis de que se destacam Rosa, Minha Irmã Rosa, Não Posso Comer Sem Limão, Cerejas aos Molhos, Zé do Saco, Contrabandista, Zeca Afonso, Andarilho da Voz de Ouro, já aqui falado em Livros com Rumo, e A Coragem do General Sem Medo, estes, uma edição Campo das Letras. Maria Leonor Barbosa Soares é licenciada em História e prepara um doutoramento em Arte Contemporânea na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde é, entretanto, docente. Ser um cão triangular não é fácil. Agora já não me importo. Vendo bem, mesmo bem, até acho que tenho sorte. Mas foi muito difícil para mim chegar aqui. É o que se chama uma longa história. Tive de aprender muitas coisas sem ajuda. A mais importante foi aprender a gostar de mim, assim como sou, com este focinho triangular, estas patas fininhas, este pelo azul turquesa. Sabes, se tu te sentes bem contigo, os outros sentem isso e respeitam-te. Mas se não estás confiante e se te estão a provocar, o que sentes com o corpo tem mais força do que o que pensas, não é? Ora, quando isso significa aguentar uns quantos pontapés sem demonstrar dor ou resistir à troça dos outros sem corar, torna-se difícil. Só se fores um menino ou menina triangular ou quadrangular ou qualquer outra coisa diferente do comum, é que me podes perceber de imediato. Se fores do tipo mais vulgar, tens de te imaginar na situação e pensar como reagirias. Esta história fala-vos e fala-nos, prestem bem atenção, ao ser diferente e à estranha sensação de ser desprezado, desvalorizado, menorizado e ainda por cima, e apesar disto tudo, ao direito de se ter um amigo. Como o título indica, o nosso herói é um cão triangular, de cor azul turquesa, magrinho, de pernas finíssimas. Já perceberam que um cão deste está condenado à solidão e, o que é pior, à risota pública, tanto dos outros cães como dos humanos. Claro que dói, e ainda por cima não dói assim tão pouco. É uma dor imensa, daquelas que destrói. Para piorar as coisas, o cão triangular vivia numa grande cidade, cheia de ruídos, de cheiros horríveis e alvo das grandes matilhas que caminham à noite pelas ruas vazias e tristes. Alimenta-se do que aparece e calha, até que um dia, a vaguear pelos campos e seguindo o seu faro atrás do cheiro a queijo, encontra um menino. Para espanto do nosso herói, o menino tem uma cabeça triangular, tão bem como a sua, e ficam muito amigos. O resto, pequenos leitores, descubram-no vocês ao lerem esta delicada história sobre a amizade, a compreensão pelo diferente e o direito à criatividade. As ilustrações são um poderoso momento de criatividade. É de leitura obrigatória, principalmente para todos os alunos do primeiro e segundo ciclos do ensino básico. A última proposta do nosso curto panorama, hoje inteiramente dedicado à literatura infantil, vai para A Viagem das Três Gotinhas de Água, de Lúcia Vaz Pedro, ilustrações a cargo de Raquel Pinheiro, edição Gai Livro. Lúcia Vaz Pedro nasceu em 1968 em Vila Nova de Gaia. É licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade do Porto e é formadora de professores na área da língua portuguesa. É autora de vários livros didáticos de língua portuguesa, tendo publicado também romances de ficção e literatura infantil-juvenil. É autora também de vários livros didáticos na área da língua portuguesa. Agora, e dentro da literatura infantil, temos uma pequena peça de teatro que serve para os nossos pequenos leitores entenderem como funciona o ciclo da água. Como o título faz notar, temos três heroínas, as três gotinhas d'água: a Clarinha, a Glorinha e a Brilhantina, que ao ganharem uma prova de surf, têm uma fantástica prenda: viajar pelo ciclo da água. Os professores e educadores, e principalmente os nossos pequenos leitores, já perceberam a ideia. Nessa fantástica viagem, vão conhecer os estados sólido, líquido e gasoso. Com o alerta dos pais, mar pai e onda mãe, cedo cuidadosas, as três gotinhas vão encontrar-se com o Senhor Luz, a almofada branca, a menina avalanche, os senhores ventoinha e geladinho e, por último, o tio Rio, que, fazendo as honras da casa, lhes apresenta o Senhor Galras e a dona Enguia. Já perceberam de quem se trata, inteligentes como são. Nesta fantástica viagem, as nossas heroínas vão aprender como é importante a preservação da água, o horror da poluição e do efeito de estufa. Com uma poderosa estrutura cénica e visual, as ilustrações de Raquel Pinheiro a isso ajudam imenso, A Viagem das Três Gotinhas de Água é de leitura obrigatória. Mais ainda, é de uma riqueza didática e pedagógica únicas e, portanto, a pedir a criatividade em todas as escolas do ensino básico. Naquela bela manhã, o Pedro abriu o portão do jardim e deixou-se passear pelos grandes campos verdes. No ramo mais alto de uma árvore estava empoleirado o pássaro, seu amigo, que chilreou alegremente. Por aqui tudo tranquilo. Logo aparece o pato, bamboleando-se como lhe é próprio. Vinha contente por Pedro se ter esquecido o portão aberto, dando-lhe uma bela ocasião para chafurdar no lago que brilhava ali no meio do prado. Ao vê-lo, o pássaro voou para a relva bem perto do pato para lhe dizer com um leve encolher de ombros: se não sabes voar, que espécie de pássaro és tu? Ao que o pato respondeu: se não sabes nadar, que espécie de pássaro és tu? Ditas não eram estas palavras e já mergulhava. Discutiram e voltaram a discutir, enquanto o pato dava pequenos mergulhos e o pássaro saltitava nas margens. De súbito, algo nas ervas despertou a atenção de Pedro. Era o gato, que chegava discretamente dizendo de si para si: o pássaro está tão entretido com a discussão que é desta que o papo. Sorrateiramente, assim se aproximava, quando pequenos passos com suas patas de veludo. Cuidado! E o pássaro voou de imediato para a árvore. No meio do lago, o pato grasnava, furiosamente com o gato, que entretanto rondava a árvore pensativo. Valerá a pena trepar até lá acima? Quando lá chegar, o pássaro já escapou. É por esta altura que aparece o avô, assaz, zangado por o Pedro ter ido para o campo. Este lugar é perigoso. Que farias tu se o lobo te aparecesse vindo da floresta? O Pedro não fez caso das palavras do avô. Rapazes como ele não têm medo nenhum de lobos. O avô levou-o pela mão para casa e fechou o portão. E foi mesmo a tempo. Mal o Pedro entrou em casa, saiu da floresta um enorme lobo cinzento. Como um relâmpago, o gato trepou à árvore. O pato saltou atarantado do meio do lago, grasnando em desespero. Por muito que corresse, o lobo aproximava-se cada vez mais e mais e mais. Está quase a apanhar o pobre... Zás! De um só trago, engole-o. Eis como estão neste momento as coisas. O gato está sentado num ramo da árvore. O pássaro noutro, a uma prudente distância, claro. O lobo, esse, anda à volta da árvore atirando-lhes um olhar guloso. Entretanto, por detrás do portão do jardim, Pedro observava a cena sem o mais pequeno receio. Correu para dentro de casa, pegou numa corda grossa e pulou para cima do muro de pedra. Um dos ramos da árvore que o lobo rondava passava por cima do muro. Pedro agarrou-se a ele, trepou para a copa da árvore e disse ao pássaro: esvoaça baixinho à volta da cabeçorra do lobo, mas tem cuidado, não vai ele apanhar-te. Com as suas asas, o pássaro quase tocava o focinho do lobo, que saltava enfurecido tentando mordê-lo de uma vez. Muito se irritava o lobo com aquilo, que lhe aumentavam as ganas de o agarrar. Só que o pássaro era bem mais ágil e o lobo enervava-se em vão. Entretanto, o Pedro fez um lance com a corda e desceu cuidadosamente. Apanhou o lobo pela cauda e puxou com tanta força. Sentindo-se preso, o lobo começou a dar valentes pulos, a ver se conseguia libertar-se. Como Pedro atou a outra ponta da corda à árvore, os estirões do lobo só apertavam mais o laço. Por esta altura, saíram os caçadores da floresta. Seguiam na pegada do lobo, enquanto disparavam tiros de espingarda. Pedro gritou-lhes de cima da árvore: não disparem! Eu e o pássaro apanhamos o lobo. Ajudem agora a levá-lo para a tapada de Mafra. Imaginem lá o cortejo triunfal. O Pedro ia à frente, seguindo pelos caçadores com o lobo. E fechando a comitiva, seguiam o avô e o gato. Se este ia a pensar na maneira de escrever tal história, o avô abanava a cabeça, dizendo para os seus botões: e se o Pedro não tivesse apanhado o lobo, que teria acontecido? Às voltas por cima de todos, esvoaçava alegremente o pássaro. Como somos corajosos, o Pedro e eu! Vejam bem o que apanhamos! E se escutarem com muita, mas muita atenção, ainda conseguem ouvir o pato grasnar, pois o lobo com tanta gula tinha engolido o pobre vivo. E assim fechamos mais uma edição de Livros com Rumo, edição número 122, hoje dedicada ao Timbra e também ao Dia Internacional do Livro Infantil. Voltamos na próxima semana. Já se sabe, pode consultar o alinhamento deste e de outros programas em rumo.pt. Tenha uma boa noite.